Panorama Agrícola para 25 de julho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, lua cheia, 25 de julho de 2013, no ar para você o nosso Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado é: amor com amor se paga. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a CEASA, o trabalho a favor do produtor rural. E no Panorama Regional, o Chicão fala sobre o turismo em Urubici. Uma dica que pode mudar o seu dia. A agroindústria familiar, para acessar mercados institucionais e outros, deve ter boas práticas, como cuidar de instalações, cuidar da qualidade da água usada, atentar para procedimentos de limpeza, ter boa higiene na manipulação dos produtos. Equipamentos, utensílios e ambiente devem estar sempre limpos. A dica é do portal Dia de Campo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O gerente de mercado da CEASA, Central de Abastecimento de São José, Luiz Caldas, explica na entrevista a seguir como se dá o trabalho de auxílio ao produtor no momento da venda da produção agrícola na CEASA. Ele fala também sobre abastecimento, comercialização, produtos orgânicos, desperdício, nutrição para o combate da fome e ainda sobre os atravessadores. Acompanhe a entrevista com Luiz Caldas. A CEASA é uma central de abastecimento que vem atender o produtor no momento da venda do produto. Como funciona? O produtor ele tem os produtos deles todos organizados, preparados, ele vai até a gerência de mercado. Lá ele apresenta uma documentação que nós solicitamos, providenciamos um cadastro para ele e a partir daí ele pode vender em espaço separado nos pavilhões, pré-determinado através de uma pedra, ele pode vender os produtos dele lá no momento que se chama o momento da comercialização, que é o momento que se forma um mercado onde todas as pessoas, os boxes e os produtores vão expor o seu produto no mesmo instante e ali expor seu produto e vendê-los para o mercado, para os compradores. Aqui em São José, quantos boxes tem? Aqui nós temos em torno de 180 boxes instalados ali, em torno de 140, 150 pessoas jurídicas, empresas instaladas ali. E atende então quantos produtores da região? Por dia nós atendemos em média em torno de 400 produtores, né? Dependendo assim do dia que ele vem, se ele vai vender o produto ou não. 400 produtores. Qual é o horário de pico do comércio ali desse mercado? É o horário da comercialização mesmo. Para que se forme um momento da comercialização, a gente tem o horário de acesso dos produtores, o horário de acesso dos compradores e aquele momento da comercialização, que é às 15h30, é o momento que é liberado o mercado para a comercialização. Nesse momento é o horário de pico, é onde todos os compradores estão reunidos, todos os produtores estão reunidos e os boxes estão abertos para a venda dos produtos, exposição e venda dos produtos. Mercado de orgânicos e mercado de produtos com controle no uso de agrotóxicos tem crescido, Luiz Caldas? Eu sinto, na CEASA em São José está começando, né? Está se criando uma cultura para isso, mas é aquilo que nós comentamos ali. As pessoas ainda veem um produto orgânico com certa desconfiança, porque para o consumidor mais vale um produto bonito, brilhoso, vistoso, ele não tem noção que aquele produto, como está naquela condição, possa estar coberto por agrotóxico. Já o orgânico, não, o orgânico sofre um pouquinho mais na sua aparência, mas é mais saudável para o consumo. E eu creio que na CEASA de São José as coisas estão começando, já temos um box lá que está estabelecendo quanto ao orgânico, só que exige um pouco mais de cultura do consumidor, cultura do povo para que olhe e veja os orgânicos como um alimento saudável, só que uma aparência um pouquinho mais diferenciada do que ele está acostumado a consumir. Você falou também sobre o programa institucional Nutrir. Do que se trata? O Instituto Nutrir é um instituto que está ali dentro da CEASA, apoiado por outras entidades, lá dentro, que serve para isso. Ele serve para recolher esses produtos que não têm tanto valor comercial, mas servem perfeitamente para consumo humano. O box tem lá, devido a essa diferença, tem lá aqueles produtos que se excederam, tem lá aqueles produtos que não estão com uma aparência muito boa, mas servem para consumo, são direcionados para o produto Nutrir, produto do box e do produto dos produtores, vão para o Instituto Nutrir. O Instituto Nutrir seleciona também esses produtos, eles têm cadastro de pessoas e entidades que recebem esses produtos e são direcionados para que também evite-se, em certa parte, uma pequena perda de tudo isso, né? Seria quase que uma ferramenta de combate à fome também? Ah, principalmente. Principalmente combate à fome. E nós temos nosso pessoal de pátio, nosso pessoal de mercado, tem orientado, tem solicitado aos compradores, aos senhores produtores, que evitem o desperdício. Né? Vende-se um produto por um valor estimado e tal. Se aquele outro produto está com uma diferença, alguma coisa, uma aparência não tão boa, tenta se vender por um valor menor ou direciona-se ao Instituto Nutrir para evitar essa perda. Aquele produto jogado no pátio ou desperdiçado, às vezes podendo ser ainda consumido. Uma última questão, Luiz Caldas. O atravessador é um problema no CEASA? O atravessador, nesse momento agora, nós temos que ver até que ponto existe o atravessador. O que a gente sente na CEASA nesse momento, existem sim pessoas que vão à roça buscar o produto só para vender no CEASA, só que tem o produtor rural que tem os seus vizinhos, os seus próximos ali, propriedades da região dele, do entorno dele, que não tem esse tempo, essa disponibilidade para vir até a CEASA. O que, que ele faz? Ele traz o produtinho dele e traz o dos vizinhos junto. E nós temos que separar o que são atravessadores mesmo, que não produzem nada e só querem vender na CEASA, e daqueles que produzem e querem trazer dos seus entornos, dos seus vizinhos, para vender também na CEASA. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que como nós temos um cadastro de produtores, um cadastro, quando o produtor quer vender na CEASA, ele tem que ter documentação da propriedade, tem que ter um aval da EPAGRE da sua região. O que eu vejo assim que a tendência é que nós venhamos a minimizar, não acabar, mas minimizar a situação do atravessador. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Luiz Caldas, gerente de mercado da CEASA de São José. Fique ligado no Panorama Regional. Planejamento turístico. O município de Urubici, na região serrana, foi o primeiro de Santa Catarina a receber um plano para o futuro do turismo. A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, em parceria com a Prefeitura Municipal de Urubici, elaboraram um planejamento Ação do Turismo Sustentável por validade de 3 anos, né, de pesquisa. O projeto pretende desenvolver ações para os próximos 10 anos e, segundo o presidente da Santur, Valdir Valendoski, a cidade de Urubici foi escolhida porque é a pérola do desenvolvimento turístico de Santa Catarina. Então deve ser desenvolvido um polo de turismo voltado para a natureza e sempre na visão da sustentabilidade. O plano diretor do município também deverá ser reformulado, contemplando as nossas ações, a licitação para execução do projeto que foi lançado e em 120 dias o processo de concorrência deverá estar concluído. O secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Beto Martins, sempre tem comentado que o objetivo do plano é a harmonização dos setores, como infraestrutura, rede hoteleira, capacitação, alimentação e a prestação de serviços com qualidade. Então, a cada ano que passa, né, o turismo, a tendência é que deve ficar melhor. E trata-se, então, de uma grande obra e o projeto poderá ser levado para outros municípios, né, da região serrana, onde os prefeitos devem ser os grandes animadores, então, do planejamento turístico. O turismo está crescendo dia a dia